sempre topado. Eu tô sempre topado. De janeiro a dezembro, eu não sinto nada. Você não entende. Eu sou uma máquina. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado. No meio da rua, fazendo música, indo pro trabalho, com a TV ligada. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado. No meio dos carros, dentro do sistema, cheirando fumaça, mesmo careta. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado. De janeiro a dezembro, eu não sinto nada. Você não entende. Eu sou uma máquina. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado. Eu tô sempre topado.